Okay, kid. This is where it gets complicated. Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 13. Eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou a Mila. E eu sou o Matheus Cajuno. When you're done, leave my screwdriver in her top pocket. Sem mais delongas, vamos falar sobre o último episódio da quinta temporada, The Big Bang, né? Todo mundo aqui já tá preocupado, querendo saber o que vai assistir daqui pra frente, né? A gente tá meio triste porque acabou, mas eu tô feliz porque eu acho que acabou de um jeito muito legal, assim. Eu acho que foi um bom episódio pra fechar a temporada. Eu acho que, assim, já começando a dar a minha opinião, eu acho que a primeira parte foi bem mais legal que a segunda. Eu acho que a primeira parte, ela tinha mais tensão, ela tinha mais... mexeu mais comigo. Eu achei que ela foi toda coisa tipo de putz, o que aconteceu, o doutor tá preso, a Amy morreu, né, a TARDIS explodiu, tudo isso foi muito grandioso. E a gente pensando, putz, como que vai fazer, quebrando a cabeça pra tentar adivinhar como que vai resolver isso, pra no Big Bang ser uma coisa mais simples do mundo, né? Assim, não que o Wibbly-Wobbly Time-Wime que o doutor usou seja tão simples, né? Mas a gente achou que ia ser muito mais difícil. Não via jeito de sair, né? Mas, assim, eu gostei. Eu gostei bastante do final. Assim, pra temporada, foi o final de temporada perfeito. Gostei muito do episódio, eu achei que a gente conseguiu montar todo o quebra-cabeça que o Moffat já... Ele foi interessante porque o Moffat botou todas as peças na nossa frente e depois no final ele montou a peça final, mas também foi uma coisa como se fosse uma retrospectiva. Eu entendi que a história foi contada de trás pra frente. E eu achei que foi genial, assim, dele. Eu gostei muito das viagens do doutor. Ele indo e vindo do museu pra falar com o Rory, voltando de novo e pegando a chave de fenda e volta. Vem com aquele chapéu esquisito. Achei que foi muito interessante, porque a temática da série nada mais é do que viagem no tempo e no espaço, então achei que o Moffat brincou de uma forma bem interessante com isso. Eu acho que também estava dentro da proposta da temporada. A temporada foi toda conto de fadas. Eu já falei até de alguns pontos, assim, que eu fiz alguns paralelos, assim, com alguns contos de fadas. No final, achei que o Rory estava meio Pinóquio, né, o cara de plástico que vem à vida. Eu achei bem interessante isso. Foi bem um final de conto de fadas, né, foi o final feliz, com a mocinha se casando, o príncipe encantado dela. Eu achei muito interessante isso. Acho que ele arrematou com a temática que ele propôs, né? Foi o conto de fadas. Então eu gostei muito do final, sim. Esse final de temporada foi um exemplo para todas as outras séries, né? De aventura, de ficção científica, porque o Moffat, ele trouxe uma proposta nova para Doctor Who que funcionou muito bem, que foi de fazer uma temporada toda de bloco, uma temporada muito bem costurada entre os episódios. Não ficou aquela coisa distante, um episódio do outro, como eu achava que era na época do Russell, que você não via muita conexão entre os episódios, você não via muita conexão com a resolução da temporada. E foi o ponto crucial dessa estreia do Moffat, foi que no finale ele conseguiu juntar todas as peças e ainda deixou algumas perguntas pra responder na próxima temporada. Eu, ao contrário de você, Rod, eu gostei mais da segunda parte do episódio, porque eu acho que Doctor Who funcionou muito bem sem um vilão de episódio, ao contrário da primeira parte, que teve toda aquela convenção de inimigos. Eu acho que a segunda parte, mais focada nos personagens, funcionou muito bem. Apesar disso, eu gostei do equilíbrio que ele fez em um episódio ele abusar mais de inimigo, de monstro, e no segundo ele ir mais pra esse lado de trabalhar os personagens. É, que praticamente 40% do episódio foi pra salvar o universo, e o resto foi pra colocar o casal lá, o Rory e a Amy, na TARDIS, né? E pra desenvolver eles, pra resolver todos os dramas deles, pra casar a Amy. É isso, ele teve um episódio todo, quase uma hora de duração, pra resolver todo o plot da temporada, que da Pandórica, do Reboot. Não, todo não, né? É, não, deixando... Porque o silêncio ainda tá... Exato, o silêncio, tem a questão da River Song, tem a questão da casa da Amy Pond, muita coisa que foi aberta. E eu acho isso interessante, isso nunca tinha sido feito nas outras temporadas. A temporada que fechava era um pacote completo, não existia alternativa pra trabalhar. Você tinha que começar tudo novamente na próxima temporada. E eu acho que isso vai ser um ponto a favor do Moffat, porque ele já vai ter de onde trabalhar o silêncio, a River Song. Eu acho que vai ser mais fácil pra ele estar e manter o público que ele já teve nessa temporada. Primeiro, pelo lado pessoal, eu fiquei tão empolgado pra ver episódio que eu assisti com legenda em inglês e tudo, correndo, porque fiquei muito interessado. Eu, como o Breno, eu gostei mais da segunda parte que da primeira. Gostei do desenvolvimento dos personagens, gostei da coisa como foi feita. E tem algumas coisas que ficaram estranhas. Eu ainda não entendi como é que uma prisão tão inexpugnável quanto a Pandórica consegue ser aberta de uma maneira tão fácil. Não, eles não contavam que a chave que o doutor, preso lá dentro, com a chave junto com ele, ia poder... do lado de fora abrir a prisão. Acho que foi uma falha mesmo. Não contavam com isso. Acho que a caixa só abre por fora, né? É, eu achei. Não que isso tirasse o brilho do episódio, muito pelo contrário, mas isso, por exemplo, ficou estranho. É, aquele vai e vem dele, os paradoxos que ele criou temporais, viola algumas coisas que eu já vi na série também, assim, de não poder cruzar, as duas pessoas poderem cruzar na sua mesma linha do tempo, como a gente já viu acontecer isso e causou problemas. E a Amy, a Amélia, né, vamos falar assim, a Amélia encontra com a Amy, né? A Amy com 7 anos encontra a Amy com 21. E aquele vai e vem dele, aqueles paradoxos, uma fadora de brincar com paradoxos temporais. O que fez o episódio do Blink foi isso, né? É, a diferença é que ele faz isso direito, entendeu? Ele não faz abagunçado, ele não faz cagada com isso. Pelo contrário, ele faz direito essa transição. Eu gostei muito do episódio, eu adorei. Sinceramente, eu adorei. Adorei ver o Horror de novo, sendo desenvolvido mais o personagem. Gostei. Eu sou um romântico que não gosta de finais felizes. Então ver um finalzinho feliz com família, casamento, a família da M, o casamento, a River Song não ficou claro, ótimo, criou ponto pra próxima história. A casa que tem 2 andares, só aparecem 2, mas tem um 3º andar que ninguém fala o que é que tem na casa também. Os pais, a questão da rachadura, quem criou aquilo e quem tava por trás, eu acho que isso a gente não vai ver. Eu confesso, eu adorei o episódio, achei um barato. E vou assistir de novo mais algumas vezes, agora com a legenda em português, que ela saiu há tempo. Vou ver de novo porque eu gostei muito. Achei muito bom, uma maneira ótima dele fechar a temporada e criar gancho pra próxima. Coisa como lembrou bem o Breno e a Mila, que nunca foi feito em Doctor Who. As temporadas eram completamente fechadas, isoladas, estanques, e ele criou continuidade, né? Ele criou, de certa forma, uma continuidade pro futuro, né? Pra criar esse vínculo, pra fazer, provavelmente pra pegar a pessoa pelo gostinho da série e continuar vendo. Eu, assim, eu gostei muito, mais da segunda parte do que da primeira. É, bem, tipo, todo mundo já falou, então vou acabar repetindo todo mundo, né? Assim como o Breno e o Ricardo, eu gostei mais da segunda parte também do que da primeira. Eu empolguei muito mais com a segunda. Eu achei a primeira até meio boring, pra falar a verdade. Mas esse negócio que o Ricardo falou dos paradoxos, na real, foi isso que eu gostei mais do episódio, assim, sabe? Pô, eu acho que essa é a essência de Doctor Who, cara. Sabe, de todo aquele wibbly wobbly timeline. Eu achei muito bom, mas eu não achei espetacular. Essa aqui é basicamente a minha opinião sobre o episódio. Eu não achei ele tão espetacular. Talvez vocês acharam, pelo que vocês falaram, vocês acharam mais do que eu. Mas eu gostei bastante. Vamos falar então do começo do episódio, que já é uma das melhores cenas pra mim. Que assim, foi a cena que o episódio já ganhou todo mundo, provavelmente, né? Que é a Amélia abrindo a Pandórica e tá a Amy lá dentro. Assim, a gente de novo teve uma pré-abertura gigante, onde várias coisas aconteceram e foram, sabe, o doutor aparecendo do futuro, entregando a chave e ele montando todo aquele esquema pra escapar. Aí vai a pergunta, no caso, pra única dama presente na mesa. O que você achou daquela questão do Rory, como mulher, do Rory pegar e decidir tomar conta da Pandórica durante quase 2000 anos, protegendo a Amy? Poxa, foi totalmente conto de fadas, né? Ele provou o amor incondicional a ela. Achei que durante a temporada até ela gostava bem menos dele do que ele dela. Ele sempre provou que ele gostou muito dela. Óbvio que ele não ia deixar ela ali. Ele é o príncipe encantado da história. Ah, né? Você for pensar assim. Eu achei que cabia, na verdade. Assim, eu não sou das mais românticas, eu tenho que admitir. Eu sou bem prática até, mas é óbvio que ele ia ficar. Foi um momento assim que eu vendo, fiquei pensando, a maioria das mulheres assistindo esse episódio deve estar, muitas devem estar suspirando nesse momento, e no mínimo dando um tapa no ombro do marido, do namorado, de quem quer que seja do lado. Você faria isso por mim? E não foi meu caso. A maioria. Mas eu achei que foi uma coisa lógica. Não tinha por que ele ir com o doutor. Se ele se sentia tão culpado, e a gente viu que ele estava muito culpado, foi uma forma de se redimir mesmo. Foi um castigo para ele também. Foi a prisão dele também. Achei que somou para toda a coisa do conto de fadas. A história dele ter virado uma lenda. Virou uma lenda e foi a lenda do centurião que seguia a Pandórica. E vai, a última vez foi visto justamente na London Blitz em 1941, tirando de um ataque, né? Depois ele se tornou guarda do museu, aquela coisa toda. É totalmente conto de fadas, extremamente romântico aquele momento, momento de redenção pro Rory, assim. Eu vi, a sensação que eu tive foi essa que eu descrevi, que muitas devem ter virado, dado um tapa no ombro do companheiro e dito assim: por que você faria isso por mim? Esse foi seu caso? Não, porque eu não levantei a lebre. Eu tomei o cuidado de não tocar nesse assunto com ela perto. Não, ela teria feito a pergunta. Cláudia é muito romântica. E a gente já sabe como que resolveu o problema do doutor preso, já sabe como resolveu o problema da Amy morta, que não tava morta, na verdade, né? Aí a gente descobre como que resolveu o problema da TARDIS. É porque uma coisa que é interessante, que você fica naquela, quando ela tá, a questão das estrelas, e eles comentam, existe um culto às estrelas, detalhes pequenos no episódio, fala das estrelas, que ela lembra. Chega um momento que eu parei e pensei assim no episódio: peraí, se acabou, não tem mais nada, é apenas a Terra no vazio e o Sol. Tudo bem que a Lua ficou, né? É, um satélite. Eu acho que a Lua deveria ter sido detonada também, mas a Lua não foi. Acho que pelo conceito, detona tudo ou não detona nada. Detona, não sobrou a Lua. Acho que seja. O vazio e tudo, eu fiquei naquela, na hora, um momento eu parei: peraí, e o Sol? E aí quando você... Sol, né? Eles estão vivendo no escuro esse tempo todo. Então, mas aí o que eu entendi foi que o Sol é a tarde explodindo. É isso que, pelo que ele falou, o que estava mantendo a Terra viva e com calor era a explosão da TARDIS que estava naquele loop e ela lá dentro. É, foi isso. Né? Foi exatamente isso que... não, exatamente isso. Ficou claro, mas chegou um bando episódio que eu parei e pensei. Eu dei uma pausa e falei: ué, mas se foi extinto tudo, como é que o Sol não existe? Quando ele soltou, eu olhei, não, ele deu um close no Sol. Peraí, isso não é o Sol. E aí que a gente entendeu que ele explica que realmente era TARDIS e um loop. Na explosão, ela no loop. É, e nem parece o Sol. Quando você, se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que não parece o Sol, mas na verdade era o único Sol que a humanidade conhecia. É. Você falou que a Amy não morreu, mas a Amy, no caso, morreu. Ela tava morta. Ah, ela foi ressuscitada, então. Isso. O doutor explica que a Pandórica é uma prisão tão perfeita que nem morrendo você escapa. Ela te mantém em êxtase, em suspensão, no caso, né? E aí ela foi se regenerando, no caso, dentro da Pandórica. Isso, a Amy morta, colocada lá dentro, volta à vida e é mantida em suspensão pra não escapar da prisão, né? E isso foi uma coisa que eu achei legal. Achei interessante. E aquele, todo aquele museu, aqueles Daleks petrificados. Não, eu acho que tudo ali convergiu pra um episódio muito bom. A Riversong, o fato de aparecer aquele Dalek. É, aquele Dalek, assim, no caso, foi só pra ter um vilão, né? Pra ter um perigo. O Dalek é como um símbolo padrão. Pra ter um perigo, né? Mas... Vou mostrar que a Riversong também é malvada, né? Your systems are still restoring, which means your shield density is compromised. One alpha meson burst through your eye stalk would kill you stone dead. records indicate you will show mercy. You are an associate of the Doctor's. I'm River Song. Check your records again. Mercy. Say it again. Mercy. One more time. Mercy. Putz, aquela parte. Ah, eu adorei aquela cena. Cara, sensacional. Ele puxando, pede por misericórdia. Pela misericórdia. Não só naquela cena do Dalek, como na cena do Fez, né? Do Doutor também. Ela em dupla com a Amy, que explodem o chapéuzinho do Doutor. Ah, mas se não explodisse aquele chapéu, ele nunca mais ia tirar aquilo da cabeça. É isso que eu entendi, que ele queria que virasse o uniforme dele, né? Porque estavam falando que ia mudar a roupa do Doutor, que na próxima temporada ia ter uma vestimenta nova. Eu já achei que aquele chapéuzinho ia fazer parte. No Confidential, os produtores explicam, né, que aquele chapéuzinho, o Matt Smith achou na gravação, ele achou e pediu pra usar no episódio. Aí a produtora falou com o roteirista pra arranjar uma maneira de explodir aquele chapéu, destruir ele, porque senão o Matt Smith ia querer incorporar ele ao figurino. Que foi a primeira providência dela, foi estourar aquele chapéu. E é um chapéu turco, se não me engano, é um chapéu típico dos turcos. É um barrete. É um barrete turco. É, então eu olhei assim, aquilo foi muito engraçado. É, porque o que eu ouvi no começo da temporada era que o Matt Smith, ele queria, porque queria que tivesse um chapéu pra esse doutor, porque acho que a maioria dos doutores tem, né, dos clássicos todos, tem um chapéu, os mais legais. Tom Baker, né? Não, Tom Baker tem, o Patrick Troughton tem um que não usa sempre, o Peter Davison, ele tem um também, que ele não usa sempre, mas aparece. Então, alguns doutores, eles têm um chapéu, e aí o Matt Smith falou, nossa, eu quero usar um chapéu também. Eu até achei que fosse referência disso. É, mas dizem os spoilers que realmente ele vai mudar a vestimenta. Não, nem falaram nada de chapéu, não, mas o Matt Smith andou falando que ele fez provas de roupa e tudo mais. Então, não sei se isso vai acontecer. Acho que nunca aconteceu, né, de entre temporadas, aí um doutor mudar totalmente de estilo, de roupa. De repente ele nem vai mudar de estilo. Pode aparecer algum outro item. Tomara que ele não acabe não mudando o estilo, porque senão você perde aquela imagem ficar marcada na sua cabeça, né? Porque todos os doutores, eles mudam alguma coisa, mas mantém o visual básico. Né? Assim, muda um pouco que nem... Nessa temporada aparecia a gravata, a borboleta e o suspensório, ou episódio vermelho ou episódio azul, né? Isso já é aquela mudança bem sutil, mas espero que eles mantenham o estilo. Assim, eles mudem de paletó, mudem de calça, tudo, mas mantenham aquele estilo pra fixar. Eu acho que já tá bastante fixado nessa temporada. Essa imagem dele, né? Então a gente tem o doutor pegando a River Song, aí ele morre, né? Na verdade ele não morre, ele engana. Aí uma coisa que eu queria ver o que vocês acham, que a River Song fala que o doutor mente, né? É. Só que, se eu não me engano, em Time of Angels, alguém diz que a River Song mente. Ela fala que ela mente. É. Tem um diálogo dela com o padre Octave, né? Não, é logo, é no... Naquela dobradinha da biblioteca, Silence in the Library. Ela chega no museu com a equipe e tem o cara que tá bancando a equipe, o que tá financiando. Aí ele fala dos contratos que todo mundo tem que assinar. Ah, agora eu não lembro exatamente a fala, mas ela... Aí depois ela vira pro doutor que ela mente, que ela sempre mente. Foi mais ou menos o que ela falou sobre o doutor agora, dessa última vez. É aquele tipo de coisa que eu escuto e penso, putz, sabe? São coisas que relacionam a River Song com o doutor, ele sendo a mesma pessoa. né? Ela fala a mesma coisa que ela falou dela, falou pra ele, a regra número 1, a Riversong mente, mas se eu não me engano, essa coisa da confiabilidade da Riversong foi meio botada à prova no Time of Angels também. Se eu não me engano, o doutor ele repensa em confiar nela. Eu acho que isso se reforça também no final do episódio, no final do Big Bang, que ela fala que eles vão se encontrar de novo, mas infelizmente é quando tudo muda. É, e ele fica assim, não acredita, ele falou, tá bom, não levou muito a sério. Ele não acreditava na existência da Pandórica, né? A Pandórica era um conto de fadas. Ele é o doutor que não sabe de tudo, eu também acho isso legal. Eu acho que essa questão da Riversong, acho que é o maior peso que tá sobre as costas do Moffat, porque se ele vier com a explicação michuruca, vai decepcionar toda a base de fãs aí que idolatra a Riversong, né? Entre eles, eu me incluo, né? Mas eu acho que com esse final, eu aprendi que as coisas são mais simples do que a gente espera. Então eu acho que a questão da Riversong vai ser simples, vai ser uma resolução simples, não vai ser nada tão mirabolante. Acho melhor. Eu acho que provavelmente ela vai ser a pessoa que vai matar esse doutor, sabe? Tanto que diz lá no Time of Angels que ela matou uma pessoa. E ela diz que é quando tudo muda, então, tecnicamente, ela mata esse doutor e ele muda, sabe? Eu acho que é bastante. Então, mas será que ela mata esse doutor no primeiro encontro deles? Teoria maluca. No primeiro encontro dela, né, no caso, com o doutor, que talvez seja esse doutor, porque tudo mostra que é no primeiro encontro dela com o doutor que ela faz isso que vai fazer as coisas mudarem, né? Pois é, mas tem que ver como é que vai mudar, porque eu não acredito que ele vai morrer. Porque se é no primeiro encontro, ela não matou ele, porque se ela tivesse matado, ele teria se regenerado. É, e isso assim, é matar ele, não quer dizer, assim, ela fala, matou um grande homem, mas ninguém falou que matou o doutor, né? Ah, eu não acredito que tenha sido ele, não. Eu tô esperando pra ver. Não tô com muitas teorias com a Riversong, não. Eu tô esperando. Eu acho que pra ela matar, dizer que matou a pessoa e ser o doutor, é uma questão complicada até em termos de roteiro e termos de série, né? O Matt Smith assinou pra 3 temporadas e renovava por mais 2. Se ele fica aí 5, são mais 5 anos que a Alex Minson tá mais velha. E se ele vai encontrando com ela no sentido contrário à linha do tempo dela, ou seja, ela vai estando mais nova, isso vai se tornando um fator complicador, né? Daqui a pouco a maquiagem não resolve. Uhum. Nossa, daqui a pouco ela vai estar parecendo a Abby. É, daqui a pouco ela vai estar. Daqui a pouco vou ter que plastificar a cara dela. É, né? Eu acho que ia ser muito legal se ela que causasse a transformação dele, a regeneração dele pro próximo doutor. Talvez fosse legal, assim, desse jeito. Mas não tão por querer, né? Mas sim. Uma coisa mais acidental, né? É, talvez ela fosse uma grande inimiga que depois se apaixona e acaba matando, e aí ela, depois disso, ela se apaixona e encontra um doutor que ela não sabia que era ela que tinha matado, né? Porque como ela encontra os doutores na sequência correta, ela pode ter encontrado um doutor que não sabia disso. Um doutor do passado, de repente. Pois é. Ah, mas aí o doutor conheceria ela já, se ele encontrasse ela do passado. É porque as linhas temporais dele são invertidas, né? Ele conhece ela do começo pro fim, e ela conhece ele do fim pro começo da história. É o décimo doutor já conhece ela, né? Agora E é o último encontro que ela tem com ele. Eu quero muito que o Moffat não exagere na história dela. Acho que ela, talvez ela nem seja legal ela aparecer nessa temporada. Até porque cada vez mais que eu apresentando a personagem, se aprofundando nela, eu vou ficando mais decepcionado com o final que foi dado a ela, né? É, né? E foi ele próprio que deu, né? Vai ficar muito aquém da personagem quando a gente vê a história dela completa. Então, mas você tem que ver que ela é badass. Ela é bem badass. Só que não é a Beres que apareceu no Silence in the Library, que é uma professora, né? É, no Silence in the Library ela tá um tanto, tá até doce naquele episódio. Ela não parece que é uma pessoa que faria um Dalek pedir misericórdia. Alguém faria um Dalek pedir misericórdia? Eu acho que nada faria um Dalek pedir misericórdia, só a Riversong. Porra! Não, e acho que a própria influência do doutor é que vai amolecendo ela, né? Acho que quando ela conhece ele pela primeira vez, ela deve ser uma criminosa realmente, de prisão, como ela mostrado isso. E eu acho que conforme ela vai se aprofundando com o doutor, vivendo com ele, vai amolecendo ela até aquela professorinha lá de Silence in the Library. Eu acho que não é nem o fato de amolecer, não. Ela teve um último encontro com ele em que ele dá a chave de fenda pra ela e... Eu acho que ela saca que alguma coisa ruim vai acontecer. Ele não dá aquela chave de fenda pra uma pessoa à toa. E ela sabe disso porque ela conhece ele. Então eu acho que não foi nem o caso de... Ah, eu sou boazinha, de repente ele me tocou. Eu acho que não é esse o caso. Eu acho que ela tá... ela tá com medo de que alguma coisa vá acontecer. Então, ah, vou tratar ele bem, vou ser legal e vamos ver o que acontece. Uhum, é. É, porque até então a gente também não... não agora que a gente pode pensar isso, né? Porque naquela época a gente não sabia do nada do personagem, achava que ela era a boazinha, né? Achava que ela era a esposa do doutor. Que até, de novo, eles tocam nesse assunto, né? Que o doutor pergunta se ela, é casada e não tem uma resposta, mas parece que ele tá agregando... essa coisa do público dentro da história dela, né? Sempre tocando nesse assunto, se ela é casada ou não. E ele tá construindo a informação na cabeça dela, na cabeça dele, tá construindo quem é a River Song também, né? Ele tem tantas dúvidas quanto a gente sobre quem ela é. Uhum, mas pensa que o Doutor do Futuro, que provavelmente não é ele, se tudo que ela falou no Silence in the Library é verdade, eles têm um relacionamento, né? De acompanhante. E eu duvido que seja com essa encarnação. Ah, sei lá, esse caderninho dela, ela roubou de alguém e tá usando as memórias de outra companheira. É, isso eu acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Ou então, bom, a teoria dela ser uma regeneração da tarde, né? Teoria maluca. É. Que eu até falei com o Breno essa semana que eles falam que no Time of Angels o bispo lá fala: ah, mas o doutor sabe quem é você ou o que é você, né? Esse o que corrobora essa teoria. Essa teoria maluca. É, ajuda pra essa teoria. É meio estranho, né? Mas eu acho que é... Vindo Doctor Who, acho que não é de todo louca, não é de todo sem pé nem cabeça essa teoria. Eu acho a teoria interessante. Uhum. É mais original do que ser simplesmente a esposa dele, né? É. Ser o doutor, ou ser a Amy, como estavam falando, né? Não. O doutor, ele dá sua vida pra reconstruir o universo, né? Baseado, se eu não me engano, foi baseado nas lembranças da Amy, né? A volta do... Não, o universo porque... ele vai se regenerar por conta do Big Bang 2. É isso. Big Bang 2, porque tem dentro da Pandora, tem informações e dados sobre todo o universo, né? E aí, a partir daquilo que ele regenera, que é usado pra regenerar, fazer criar a regeneração do universo. É, o que ele tá fazendo é amplificar, já que a Pandora, que é uma prisão que é capaz de te manter vivo e até te recuperar, que foi o caso da Amy, e manter vivo durante milênios, ele vai amplificar com a explosão da TARDIS esse poder regenerativo para regenerar o universo. Isso. E como a TARDIS está num looping temporal, ela vai espalhar isso por toda a história, né? Exatamente. Só que ele vai ficar do outro lado. Então ele já tá assinando o atestado dele de óbito e de inexistência do novo universo, digamos assim, né? É, já que ele vai se jogar dentro da coisa, ele vai se jogar dentro da explosão, eu acho que também, se você for pensar numa coisa lógica, não teria mesmo como ele sair. Se ele tá no centro da coisa, ele se jogou no meio da explosão. Nem ele esperava sobreviver, né? A gente vê a surpresa dele quando ele tá lá no chão da tarde, então. É, mas aí ele percebe que ele tá voltando na timeline dele, e aí que acontece aquela cena Qual episódio? Várias cenas. Ele aparece. aparece a cena do Lodger, ele vendo a Amy deixar o recado. Aparece uma cena, no início, lá, a cena deles indo pra praia, né, pra Flórida Espacial. A Amy com uma blusa toda florida, com óculos escuros, do tamanho dos olhos de uma mosca. E grande, aquela coisa toda. E a cena do Flashing Stone, que... Todos nós falamos dessa cena. Como que eu posso falar? Chupa quem ficou falando que... Que era erro. Que era erro de continuidade. Chupa! Cara, é o que a gente fala, né, sempre, né? Em Mofá nós acreditamos. Em Mofá we trust. Não, ele amarrou bem a temporada toda. E ele foi bem mais longe. Ele amarrou a primeira temporada com a segunda, logo no primeiro episódio, com Silence Will Fall. Ele não dá ponto sem nó. É, com certeza ele já tem umas 3 temporadas na cabeça, né? Assim... Que coisa que ele colocou nessa temporada vai ser resolvido na segunda dele. E com certeza vai ter coisa que vai ter resolução pra terceira ainda. Eu acho que ele pode até pensar nos episódios do meio, mas eu acho que tipo, o argumento geral ele já deve ter pensado tudo. Ah, com certeza. Now, listen. Remember what I told you when you were 7. What did you tell me? No. That's not the point. You have to remember. Remember what? Doctor? Doctor? Amelia's house. When she was 7, the night she waited. The girl who waited. When you wake up, you'll have a mum and dad. And you won't even remember me. The daft old man who stole a magic box. Anyway, did I ever tell you that I stole it? Well, I borrowed it. I was always going to take it back. Você percebe quando ele conversa com a Amy no Flashing Stone que, ah, você tem que se lembrar, né? Você, assim, se lembrar é do quê? É se lembrar dele naquele exato momento do casamento, pra trazer ele de volta. No caso, o plano que ele monta é que ele percebe que conseguiram criar, né, aquele mundo a partir das lembranças da Amy. Então o que ele tenta fazer é prender uma imagem dele na lembrança de Amelia, né, desde pequena. Uhum, porque ela trouxe os pais de volta, né? Então... Exatamente. Mas não fica claro que ele quer isso, mas eu acho que fica muito... É uma tentativa, né? Eu acho que com ele é mais uma certeza que ele sabe o que tá fazendo. Assim, ele conta que ela vai ter aquela lembrança dele, na mente dele, dela. Ele conta com isso, ele conta, ó, você tem que se lembrar de mim. E outra coisa que eu não tinha percebido de primeira, mas até minha esposa percebeu, foi quando ele fala sobre a TARDIS, que ela foi roubada, mas depois ele fala assim, ah, mas na verdade eu peguei emprestado e ia devolver. E no casamento... Tem quando a Riversong dá aquele diário com a TARDIS, né, ela lembra uma coisa velha, uma coisa nova, uma coisa emprestada e uma coisa azul, que, putz, genial, né, a relação que ele faz, e isso não foi sem querer que ele mencionou isso. Não, com certeza não. Eu gostei do que ele fala com a Amy, quando ele, da última vez que ele se encontra com ela antes de ir pra fenda. Ele fala de uma forma que ele fala da TARDIS, mas você consegue fazer paralelos com ele próprio e com a Amy, né? Ele fala que é alguma coisa tão nova e tão antiga, que é como ele, poxa, ele é velho, tem 907 anos e ele tem uma aparência nova. Aí ele diz que ela é grande, pequena ao mesmo tempo. Pequena e grande ao mesmo tempo. Poxa, quer uma coisa mais grandiosa do que uma pessoa conseguir trazer a outra à vida só porque você gosta dela? Então eu acho que dá pra você fazer esses paralelos que eu achei bem legais. Pelo menos eu fiz, né? A Amy quer uma pessoa só fazer uma coisa tão importante. Trouxe a família dela de volta, trouxe o Rory de volta, trouxe o Doutor de volta. Então eu acho... É, mas essa coisa da companheira salvar o dia, assim, mostra que o doutor, ele escolhe a dedo mesmo, né, os companheiros, porque a Rose, ela ela faz coisas extraordinárias no final da temporada. A Donna, ela é uma peça importante do final da temporada dela. A Martha Jones, ela viaja ao mundo lá para fazer o plano dele. Então, é uma coisa que acaba meio se repetindo, só que se repete com a visão do Moffat, né? Se fosse aquela temporada da Martha tivesse sido uma temporada do Moffat, aquela coisa toda da Martha ir pelo mundo espalhando ia ter uma visão muito mais de conto de fadas, né? Ia ficar uma coisa muito mais poética, muito mais do que acabou ficando. É, acabou ficando uma coisa meio, não, até assim, perder um pouco, se for pensar bem. Eu acho que a questão toda... foi a Amy que trouxe o doutor e ela que ajudou a trazer o mundo de volta, o universo do jeito que era, ficou com um teor de conto de fadas, assim, de magia, né? E até uma coisa dentro disso que eu achei legal foi uma comparação da chave de Sônica nova com uma varinha mágica, que nas outras temporadas o doutor ele apontava e ela brilhava, né? Assim, como se fosse mais uma arma. Também parecia uma varinha, mas eu achei que dentro dessa visão do Moffat, parece muito mais uma varinha quando ele não aponta, né, a chave de fenda. Ele segura ela pra cima, aperta, e aí as coisas acontecem. É isso. E ele também fala, nessa temporada, o próprio doutor explica, né, por que levou a Amy. Ele, nesse episódio, ele fala que quando encontrou com ela pela primeira vez, que disse que estava levando ela sem motivo, né? Mas que tinha um motivo, que ela era especial. Ele deixa bem claro isso. Por ter crescido junto com a rachadura temporal, que ela é uma pessoa, teve um universo passando pela mente dela. Então, acho que isso também já foi um plano do doutor, né? Uhum. Não, com certeza. Eu acho que tudo o que aconteceu foi plano do doutor. Acho que não teve nada que... assim, aconteceram coisas mais... dentro do que o doutor esperava. Desde o começo ele sabia o porquê que estava pegando a Amy e o que ele tinha que fazer e o papel dela. E nesse episódio também ele puxou algo que ninguém nunca tinha falado assim mais profundamente, que é a questão dos pais da Amy, né? Que a gente acha que eles morreram num acidente qualquer e na verdade eles foram apagados pela... Uhum. Chadura, né? É, que pode ter gente que tem falado, ah, mas é uma coisa mal explicada, né? Uma coisa que não faz sentido, sabe? Ah, a menina mora sozinha no, na casa. E assim, tem um motivo... dela. É, mas tem um motivo de que não foi mencionado, porque nem ela lembrava o que tinha acontecido, né? Inclusive, essa era a primeira companheira que não tinham trabalhado com os familiares dela, né? Porque a Rose tinha a mãe, o pai... tinha uhum. A Martha tinha a família dela, o pai, a mãe, o irmão. E a Donna tinha o avô, a mãe, o avô dela principalmente, tá, o Wilfie. É, mas agora vai ter toda uma temporada pra explorar isso, né? Que agora tem o Rory, que eu acredito... eu não vi em lugar nenhum que ele tenha sido confirmado ainda, mas eu li em algum lugar, que agora eu não lembro, que o doutor nessa próxima temporada, segunda dele, ele vai ter 3 companheiros durante a temporada... E eu acho que Rory é um deles. Também acho. Porque, principalmente, como é que vai tirar ele da história agora que ele casou com a Amy? Agora que ele é o Sr. Pond, né? É. O Sr. Pond. Ele é o menino, é o... como que o doutor fala? É o cara que esperou. É the boy who waited. Não, e eu acho que ele é o maior exemplo do talento de Moffat pra criar personagem, né? Porque ele acha que foi o personagem que mais cresceu, mais se desenvolveu durante a temporada. Acho que ele ficou... Tinha tudo pra ser um mané, né? Exato. Mas mais um Mickey Smith da vida. Mais um cachorro de lata. Eu não consigo ver a próxima temporada sem o Rory. Ah, não. É, eu também quero não. Ver o Rory. Por favor. Porque o Rory dentro da série, assim, eu acho que muita gente se vê nele, no Rory. É, inclusive tem essa uma parte nesse último episódio que é ele falando, peraí, eu não entendi nada, né? Que é o papel do público, né? É, muita gente se vê como o Rory no público, sabe? Não se vê como o cara que... não se vê como a Amy que vai pela aventura. O Rory tem curiosidade, é interessado no assunto. Vê que a primeira vez que ele entrou no TARDIS, ele começou a dar um monte de teoria, o doutor olhou pra ele. Eu apenas gosto de dizer que ele é maior por dentro que por fora. Corta as teorias dele ali. Mas é um cara interessante e cresceu muito durante a série. É, ele com a mão... de Alton atirando, né, no vestido de meio policial, mas era a segurança do, segurança no museu. Museu. Aquilo foi o momento, né, do personagem. Assim, a força que ele ganhou só de ter esperado 2000 anos com a Pandórica. Então você vê que não é um mané qualquer. Não, ele comprou o convite dele pra estar na TARDIS, que isso. Garantiu. Uhum. Com certeza. Ok, Doctor. Did I surprise you this time? Yeah. Completely astonished. Never expected that. How lucky I happen to be wearing this old thing. Hello, everyone! My name is Imaginary Friend. Eu achei interessante, uma coisa mais da cultura inglesa, né? Do casamento, os noivos sentados numa mesa, fazer um brinde. E são os noivos sentados junto com os pais, e o pai levanta um brinde pra falar, aí levanta uma coisa pra falar. Assim, um pouco diferente talvez de como são os casamentos a moda brasileira, né? É curioso apenas como um detalhe de cultura. Mas eu achei barato, adorei aquela cena, como eu já falei. Sim, eu adoro finais feios. Adoro. Notem que o colar que a Amy tá usando é uma maçã. É. E a maçã que é uma maçã igual que ela dá pro doutor, né, no primeiro episódio. Ah, eu não ri. Isso eu confesso, passou reto. É, isso é totalmente conto de fadas também, né? Maçã envenenada. A maçã envenenada e outras coisas. Outras referências da fruta, né? Ao longo da história. Tudo bem legal também, essa cena do casamento, e ela ainda vendo as pessoas e encaixando com o visual do doutor, né? Um cara que vai borboleta, o suspensório. É, de novo, ela começa a chorar e se lembrar. Assim, ela tá com o diário em branco, né? Quando ela começa a falar do doutor, a mãe dela, ah, não, de novo não, já estão os psiquiatras. Que é, ó, psiquiatras. É, o amigo imaginário dela. Aí me vem, para o tarde, sai o doutor de terno e de cartola, de dentro do tarde, chegando atrasado pro casamento. É, esse é o doutor mais, assim, ele é bem mais velho, o personagem dele, do que o do David Tennant e o do Eccleston, né? E o que é estranho, porque ele é o mais novo fisicamente, mas ele, como doutor, é um doutor muito, parece um doutor velho. Assim, você vê, parece um doutor de 60 anos, assim, que... Como, o jeito que ele não se encaixa com as coisas modernas. É, eles não terram todo o século XIX. É uma cartola, né? É, e dançando, assim, putz. Mais uma vez que ele não dança tem argumento nenhum sobre a cultura da terra, né, dos humanos. Ele pega a roupa que ele acha que vai encaixar ali, uma roupa social, né, a rigor, um traje a rigor, e sai, né? E ele não me vem com uma cartola, aquela, parece um cachecol no pescoço, e vai dançar uma música do Queen daquele jeito ridículo. Ele é o mais de todos esses três últimos aí. Citam no Confidente que a dança dele é a dança do macaco bêbado, né? Nossa. Mas a dança dele foi invenção do Matt Smith? Não, disseram que ele dança daquele jeito mesmo, né? Meu Deus. Eu senti uma ponta de vergonha alheia naquele momento e agradeci e confesso que eu fiquei contente. Tem alguém que dança pior do que eu. Não, e aí tem aquela referência do Dr. Dances, né? Que aqui é do Moffat também. É. Que aí ele fala que não dança, mas ele dança nos casamentos. Ele tira ela pra dançar a valsa, né? Ele tira a Rose pra dançar a valsa. Mas acho que ali o Dr. Dances ali é mais uma analogia pra questão mais sexual mesmo. Dizer que ele não é um assexuado. Uhum. É. Aí outra coisa que ninguém falou também é que o apelo dessa temporada de Dr. Who foi tão grande que o Moffat conseguiu trazer até mesmo o Danny DeVito pra fazer o papel do pai da Amy, né? Cara, eu olhei. Não, a primeira. Pior que você falou, a primeira cena quando eu vi aquele sujeito careca, meio gordo, eu olhei. Caramba, botaram o pinguim como pai da. Só falta o nariz. É, foi o ator mais esquisito que pegaram de pai de alguma companheira, né? Ah, eu tentei juntar o pai com a mãe ali pra ver como saiu a Amy, mas vai ser um mistério da próxima temporada também, né? Vai ver, ele é filha do leiteiro. Uhum. Eles devem ter pego, eles devem ter catado uma foto dele no uglypeople.com. Que maldade. Então, desses vórtices temporais, a Amy é filha do Van Gogh. You just saved the whole of space and time. Take the evening off. Maybe a bit of tomorrow. Space and time isn't safe yet. The TARDIS exploded for a reason. Something drew the TARDIS to this particular date and blew it up. Why? And why now? And the silence, whatever it is still out there. And I have to excuse me a moment. Hello? Oh, hello. I'm sorry, this is a very bad line. No, but that's not possible. She was sealed into the seventh obelisk. I was at the prayer meeting. Well, no, I get that it's important. An Egyptian goddess loose on the Orient Express. In space. Give us a moment. Sorry. Something's come up. This will have to be goodbye. Yeah, I think it's goodbye. Do you think it's goodbye? Definitely goodbye. Goodbye! Goodbye. Don't worry about a thing, Your Majesty. We're on our way. Aí você já tá complicando. Tá, e aí termina com o casamento e termina com o Rory e a Amy na tarde, do jeito que todo mundo gostaria mesmo. Né? Não tivemos surpresas, mas não, a gente não conseguiu comprovar a teoria da Mila. É, mas eu acho que tem cenas do próximo capítulo aí, gente. Ah, eu acho que essa teoria vai ser... Em 2011 nós veremos mais a respeito disso, e eu acho que a teoria do Ômega tá valendo, e eu acho que isso vai ser um gancho para talvez em 2012, se o mundo não acabar, é claro, se os Maias não tiverem mentido, a gente vai ver a volta dos Time Lords. Eu acho que pode ser nessa linha. Fecha a temporada de 2011 com o Ômega, né, que é um dos pais fundadores, um dos três pais fundadores da toda a sociedade dos Senhores do Tempo. Eu fiz o dever de casa, eu fui ler sobre eles. O Rassilon, o Ômega e o outro. E fui ver uma coisa. Eu acho que vai isso aí, o gancho para talvez em 2012, na terceira temporada do Matt Smith, temos a volta de Gallifrey. Uhum. Os Senhores do Tempo. E a gente espera também que as teorias sobre a Riversong ganhem mais força e a gente descubra algo realmente concreto sobre ela, né? E logo, né? Antes que caia tudo, porque tá difícil. E algo satisfatório, né? Porque qualquer explicação não vai ser aceita, né? Uhum. Daqui a pouco não vai ter Botox e chapinha que resista. Não, porque em relação a Alex King, o encontro da Riversong com o doutor, o primeiro encontro, pode ter sido quando ela era mais nova, quando ela tinha 18 anos. Aí pode ser uma atriz mais bem apessoada. Pode ser outra atriz. Pode usar uma outra atriz. Vai ter que arrumar uma atriz que seja razoavelmente parecida com ela, né? É verdade. Só colocar a peruca do Bon Jovi ali, qualquer que fica parecido com ela. Um slash de luzes. Tá, então vamos às notas. O que vocês acharam do Big Bang? Ah, eu adorei o episódio, eu dou 10, eu acho que foi muito bem amarrado, não só com o anterior, mas tinha link com a temporada toda, a gente conseguiu entender tudo, não teve nenhum episódio desconexo, não teve nenhum filler, muita gente andou falando por aí que tal episódio era filler, o outro era filler, eu achei que não teve encheção de linguiça. Eu acho que o Moffat sabia muito bem o que ele estava fazendo. Eu gostei da temporada. Eu gostei do gancho que ele já fez logo no primeiro episódio, que é o que vai se resolver na próxima temporada. Então, poxa, acho que nessa nova fase da série, isso nunca aconteceu. Então, eu acho que ele realmente revolucionou, não só no visual da série, mas na estrutura em si. Então, eu gostei muito. Ah, você dá 10 pro episódio. Eu dou 10 pro episódio. Eu também gostei muito do episódio. Eu acho que o Dr. Who finalmente tá com sua essência de volta nessa temporada. O Moffat seguiu muito bem. Eu dou nota 10 pro episódio porque acho que nenhuma outra maneira poderia fechar essa temporada tão bem. O episódio conseguiu amarrar o que tinha que ser amarrado pra agora e soube deixar pra depois o que pode ser desenvolvido de uma maneira mais interessante. Como a história do silêncio, da Riversong e alguns detalhes foram deixados de lado. Mas acho que o Moffat conseguiu. Valeu a pena acreditar que ele ia conseguir fazer isso. E nota 10, não tem como ser outra nota. Difícil não dar 10 pra esse episódio. É, tem aqueles pontos que eu levantei que realmente ficaram, me soaram estranhos, que eu já tinha falado lá no início da Pandórica, como abriu tão fácil, algumas coisas que ficaram assim. Mas o episódio é ótimo. É fantástico, eu gostei demais. Da questão totalmente do conto de fadas do Horrid por 1894 anos, guardando, fielmente guardando a Pandórica onde estava encerrada o corpo da sua amada, aquela coisa de Bela Adormecida, e o doutor com aqueles vai e vens, fazendo aqueles vai e vens, quebrando um pouco questões de paradoxos temporais, mas fazendo vai e vem, volta com aquele confés na cabeça, e resolve, e faz aquela coisa toda, a Amy tendo um papel importante dentro da história, ela trazendo a coisa de volta, o final feliz, deles casando, dela de novo com os pais, tudo lá, deixou ponta pra próxima temporada pra gente continuar vendo. O episódio em si eu achei ótimo, gostei muito. Pro outro eu dei 9, esse eu dou 10. Eu daria 11 se pudesse pra compensar o 9 do outro, mas esse eu dou 10. Então, eu dou 10 também, assim como todo mundo. Gostei muito desse episódio, ele conseguiu amarrar toda essa temporada, né? Eu me empolguei muito com esse episódio. Tipo, eu acabei de assistir, eu tive que twittar que eu tava muito empolgado com aquele episódio. Eu tô 10 também, episódio muito bom, muito divertido, e que não precisou de um vilão pra isso, né? Foi um episódio muito mais teórico, por assim dizer, do que mais, não tem tanta ação, né? Mas foi um episódio muito bom. Legal. Eu dou 10 pro episódio, apesar de não ter achado ele espetacular, né? Não ter achado muito foda, assim, mas foi muito bom. Assim, foi muito bom. Não me decepcionou em nenhum ponto. A resolução. Eu realmente tive a princípio aquela impressão de que ele saiu muito fácil lá de dentro, né? Mas é o doutor. Então a gente. Eu meio que eu me esqueci disso, né? Assim, é o doutor e claro que ele ia sair fácil de lá. A primeira parte eu gostei mais porque me deixou muito mais apreensivo. Essa segunda parte foi só a conclusão. Então, depois que ele saiu da Pandórica. Só sobrou o final. Vamos ver como que vai acabar. Se a primeira parte era muito dark e terminou em trevas, sabe? E foi pessimista ao extremo. Essa segunda parte foi completamente contrário pra mim. E isso me quebrou um pouco o que eu tava esperando. Mas eu adorei. Eu dou 10 de qualquer forma. Então não percam a segunda parte desse podcast semana que vem. A gente continua falando da quinta temporada e a gente vai ouvir os comentários que vocês mandaram aqui pra gente. Até lá!